Sente, sobe no ar, nos gira no chão. Cinco destinos batem forte no refrão. Drop na vida, troca de estação. Do mundo real pro riso. Podcast, microfone na mão, camiseta preta, tênis vermelhos, opinião. Mas no camarim ouviu outro som, chamado do riso, um novo dom. Tirou a rua, vestiu vocação, cola preto, depois cor em combustão. Verde e vermelho, sonho no olhar, maquiagem branca pra recomeçar. Nariz vermelho, destino traçado, toca e cola, personagem criado. Luvas pretas, brilho no salão, o podcast é virar riso e ação. Espelho reflete quem ele é. Não é adeus, é um passo de fé. Improviso do chão, roteiro trocado por improvisação. Cartola preta, vida dourada, vida em preto e branco equilibrada. Nariz negro, olhar teatral, entre o drama e o carnaval. O ator agora faz sorrir no palco livre pra existir. O brilho da cena. Boné vermelho virou antena. Roxo azul no olhar desigual. Arte pintada em tom surreal. Boca, gola, luvas na ar. Nariz vermelho é revolução. E lança um riso universal. Ele transforma o cotidiano em carnaval. O céu tá no coração.